é a senhora Julie Campbell, britânica de Manchester, e o seu projeto Lone Lady, álbum estreia através da Warp, chama-se Nerve Up. Até a capa do álbum remonta para esses temas. Abertura da orelha extra de hoje com a segunda faixa no alinhamento do disco de nome Intuition. Orelha extra através da Rádio Kitchenet, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Cá estamos mais uma vez. Olá! We'll be right back. She's happily married, two fine kids. Who can blame her for doing what she did? Well, I still drive that same old car. Still go to the levee and hang out in the bars. A good man, they say, is hard to find. I guess me and her daddy were two. Por aqui a semana passada, o regresso de Johnny Dowd, mais uma vez cá na Europa, através da editora holandesa Munich Records, e o álbum com o título Wake Up the Snakes onde ouvimos Demons and Ghosts com a velha colaboradora Kim Sherwood Keizo e depois também o tema inicial do disco, Yolanda Johnny Dowd. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done, man? Don't see how it done, my lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. E aqui para nós sempre nos fez confusão como é que Dan Melcher não é muito mais conhecido, mas isso somos nós que disto nada percebemos. dois dos três álbuns que Dan Melcher lançou o ano passado, 2009. Ele, que é britânico, mas vive há já uns bons anos nos Estados Unidos da América, chegou a colaborar enquanto esteve em Inglaterra com Billy Childish. O primeiro já tinha sido gravado há bastante tempo, mas só editado o ano passado. Chama-se Soul Clouds Unfolding. Na altura, Dan Melcher, acompanhado pelos Brogue Review, e assinando Dan Melcher's Brogue Review. Depois escutámos de Thank You Very Much, Wrapped in Fog, com Dan Melcher and Das Menas, como assina desde alguns tempos para cá. Do primeiro álbum, o tema foi Dark Shadows. Primeira das 2 horas de Orelha Extra, através da Kitsnet, rádio online, também em RUC, Rua e Castrense, na primeira a partir da meia-noite, em Coimbra entre 1h30 e as 2 da tarde, depois no Algarve a partir das 19h e mais tarde no Alentejo, na Castrense, às 21h. Podem ouvir também via o streaming direto, no caso da Kitsnet, em wix.com/kitsnet/rádio ou então radiokitsnet.blogspot.com, nas outras em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. E já sabem que o podcast surge em orelhaextra.com. Our cool rabbit tricks are for children. Pretending the beds have been made, bills are paid in the building. Trading one situation for another, I don't know why you bother. Some people like to suffer and blame it on their families. Find music understanding. Awfully, we'll sing you to sleep. Your roommate's okay with the same dishwashing issues arisen between us. You wash too many yourself, spread the wealth. Who holds the keys to this prison to mean us? Well, ours is a show with my friend Evan. Biohazard, get to heaven. Have the bread, hold the leaven. Now what's going on here? Is this a dream? Am I dead? Serving my breakfast in bed tastes so real, and I wasn't asking for anything. There I was, staring up at the big sky, wondering when it'll notice me. The one screaming, staring up, waving my hands. One situation for another. Awfully, we'll sing you to sleep. Awfully, singing songs about freedom. Awfully, saying you set the seed on my. Awfully, singing songs about freedom. You set the scene, you don't need them. O seu nome é Walter Schreifels e esteve à frente de bandas como, por exemplo, os Post Rockers Quicksand, que há de haver por aí alguém que se lembre. Também uma banda mais dentro do som hardcore como os Gorilla Biscuits e depois mais indie, os Rival Schools. Desta vez regressa com o seu primeiro trabalho em nome próprio, chama-se An Open Letter to the Scene, por aqui destacamos Arthur Lee's Lullaby. Continua ainda a fazer umas letras com algum cariz político, como chegou a fazer, por exemplo, nos Gorilla Biscuits, aqui talvez um pouco mais disfarçadas pelo som mais melódico, mais folk, Walter Schreifels. Entretanto, já soa o projeto Karen Cooper Complex. Formaram-se em 1970, mas gravaram só este álbum em 81. São de Richmond, Virginia, uma cidade norte-americana que tem muitos e bons grupos dentro da música mais experimental. O álbum foi disposto agora para download legal através do excelente site Free Music Archive, site que é gerido por várias entidades, como por exemplo rádios como a WFMU ou a KEXP. Chama-se Shinjuku Birdwalk. Start. uma pérola perdida no tempo e agora finalmente disponível, Karen Cooper Complex. O título do álbum é Shinjuku Birdwalk. Ouvimos We Saw Waves, Heads in the Other Room. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Elizabeth S. Link, em colaboração com John Spencer e a sua mulher, Christina Martinez, no álbum Amsterdam Throwdown, King Street Showdown. Desta vez o tema primeiro, Bon Bon, e partimos já de seguida para o regresso do canadiano Chris A. Cummings. É o quarto álbum assinado Mantler. Fresh and fair. At the end of what you thought was just a stop in the clock, found out you got older than you thought. At the end of what you thought of as a great somnambulant game, all you found among the remains was a few frames. Can't get it back when you need it.

belíssima banda que já há 2 anos que não dá notícias. São os Diplomats of Solid Sound, liderados por Doug Robertson e criados em 1998, do primeiro álbum editado em 2001, Instrumental Action Soul. Recuperamos por aqui Hugh Hefner e também aquele que foi o primeiro single para o agrupamento, lançado em vinil 7 polegadas, o Willis Team de Diplomats of Solid Sound. Vamos voltar a eles, certeza absoluta, para o próximo sábado. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita na rádio online Kitsnet, a partir do Porto, wix.com/kitsnet/rádio ou radiokitsnet.blogspot.com, também na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Nestes minutos que nos restam para fechar a primeira parte, vamos voltar ao novo álbum de Peggy Sue, antigamente conhecida como Peggy Sue and the Pirates, chama-se Fossils and Other Phantoms, Long Division Blues. Everybody up, we're all getting down. I wrote out your names and then I scratched it out. Everybody down, we're all getting fired up. I'm sorry I haven't called you back, my love. See, no one thought of stay long enough. They just not the next one down, call each other's blood like some domino game, oh, to play a pack, fine to the same, then those two disappear. I couldn't. Oh, as últimas desta primeira hora com Pegasus, também o duo feminino Camp Out, do álbum estreia Closer, com Car Crash, e talvez depois ainda os Jail. Yeah. But no one wakes up and so no one wins.

finalmente o regresso de João Peste e o resto da malta. São, claro, os Pop Del Arte. Single avanço para o novo álbum Contramundo, chama-se Ritual Transdisco. E mantenham-se por aí atentos, possivelmente iremos ter em próximas emissões da Orelha Extra por aqui os Pop Del Arte à conversa connosco. A ver, vamos. E bem-vindos à segunda e última hora de Orelha Extra, através da Kitsnet, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Time, and it seems like we were all that's where the action is. There's no nectar there for bees. Only flesh so wolves can feed. Alaskan wilderness. Old convicts lie away. First slide, 3 a.m. I can smell the parsley stems. Pop para o verão que já está, são os Surfer Blood do álbum estreia Astro Coast. Por aqui ficou Fast Jabroni e Anchorage. E o ano 2010 vai ficar marcado pelo disco destes senhores, como todos os anos que ficam tão bem eles marcados cada vez que lançam um álbum. Carrie Mercer e os seus Frog Eyes, o novo Paul Stomp, A Triumph. Shock and wonder for the misty and the complex that's still on your face. Sempre foram muito do nosso agrado estes Frog Eyes, The Sensitive Girls, de Paul Stomp, A Triumph. Seems we've settled down quite a bit from the energy we once had. Oh, believe me, we've settled down, way down, way down, way down. And we are spurning stars, shining brightly, making sure you don't flow too far. I'll keep an eye on you if you keep one on me. And what happens we'll see, and what happens we'll see. Had sure and even the last couple of years. So to have the years themselves, themselves, themselves, the years themselves. All the years fly by as well. The clock's still ticking, a few more of us missing. And all we are is burning stars, shining brightly, making sure you don't flow too far. I'll keep an eye on you if you keep one on me. Then what happens we'll see, then what happens we'll see. Yeah, we are turning stars, shining brightly, making sure you don't flow too far. I'll keep an eye on you if you keep one on me. See, what happens we'll see. What happens we'll see. What happens we'll see. Took a few hundred lives. up out of here. Soon our star will swell and blowed up, turn bright red. At least as we said, might happen to it. All gone, she'll begin. It's just elements again, tumbling in the solar winds, in and out, I'll spin in a different direction, somewhere else a similar situation, some random formation. Same equation, building new destruction. They're all gone, she said, with sore, achy fault lines. Still following guidelines. Stones approach, push to swirl inside my other new stars' lines. Soon now, to the stars swell, releasing brand new moons. Dark matter and toxic fumes. It's just in dusty interstellar saloon. Soon now too that star will swell, spread out and then shrink up. Some white dwarf will hold you cup half full, cause elsewhere new volcanoes erupt. They're all gone, but she'll still be seen off somewhere else melting. Some other eyes absorb. Inside of some new starling, soon now to the light will die. Soon now to the light will die. But its energy never does, it burns in some other new blood. But its energy never does, it burns in some other new blood. But its energy never does, it burns in some other new blood. Cidade de Portland, no Oregon, sabemos que desde há muito tempo que vem a boa música mais calma, de cariz mais acústico, mais ligada à folk. Estes são mais um grande nome a juntar essa música, que de lá vem a um trio comandado por Nate Lacey, e chamam-se Mimicking Birds. E sai o seu primeiro disco na editora de Isaac Brock, o líder dos Modest Mouse, Glacial Pace. O álbum é homónimo, desta vez ouvimos Burning Stars e The Loop. E também uma outra estreia por aqui, um projeto ligado à eletrónica que nos chega de Chicago, Locua. Nightmare in Crook County Volume 1 é mais um disco em edição própria para o projeto de Chicago Locua com capa. Aqui ficou o tema Thick e ainda estrearem por aqui os Hooray for Hurt. Formaram-se em Boston, mas estão presentemente em Nova York. É o novo disco, um EP de título Momo. Vamos ficar com Surrounded by Your Friends. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. mais um volume para a série Oracles, da editora Tzadik, no caso assinado pela japonesa Yuka Honda, que fez parte do duo pop Sibomato. Chama-se Heart Chamber Phantoms, traz muitos e bons convidados. Desta vez o tema foi Phantom with an Armor. Emissões apelidadas de Orelha Extra e com a condução de Fernando Cabrita, sempre através da Kitsnet Rádio, rádio online em wix.com/kitsnet/rádio. Também Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 e Rádio Castanense em 93, esta última no Baixo Alentejo, e o podcast alojado em orelhaextra.com. Chamam-se Typhoon, seteto com a ajuda de outros 17 instrumentistas, liderados por Kyle Morton. Hunger and Thirst, o primeiro álbum para estes norte-americanos de nome Typhoon, liderados por Kyle Morton, e o disco saído na Tender Loving Empire foi Starting Over, Bad Habits. E já algum tempo atrás rodámos por aqui a edição 100 da editora germânica Staub Gold, editora liderada por Timur Ruber e Markus Detmer. Ora, eles mantêm tão bem este projeto Klangwart. é o novo álbum Summer e também a edição anterior, 99, para a Star Gold. Por aqui fica Schnappschuss. Area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. Enough. Bendu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Have failed me again. They see no sense in trying. Pay is low, commendations are slim. Mercenaries, every fleshy fingertip and balmy breath sing their songs of lost love. That we never took part, that we never rode, need in a cavalry shot. sewer had it with orphan gypsy boys. A pilot with no aeroplane, and he counted who was lost his numbers and his hands. It's all fiction, friends. A misentangled webs we spin. Because we reconhecível esta voz para quem, como nós, gosta bastante da banda pop já extinta Biula. Foi o seu vocalista Miles Grosky, agora a solo, com The Desert of Shallow Effects. E também há por aqui alguns músicos desses mesmos Biula a colaborarem. O tema foi Notes from the Polish Underground. E não se esqueçam que um dos grandes discos do ano passado pertenceu aos australianos The Dolly Rocker Movement, o seu terceiro trabalho, Our Days Mind the Time. Arrisca-se também a ser um dos grandes discos deste 2010, já que só este ano foi editado cá no Velho Continente, através da editora Bad Afro Records. Vamos voltar a ele, desta vez com A Sound for Two. Growing from things you said. just takes too long. Waiting just takes too long. E está tudo dito por hoje. Só falta mesmo ouvir o regresso dos franceses de Lyon Celeste com Mortenay. Tchau.